Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. Ninguém explica a Deus. Ninguém. explica, ninguém explica o seu amor naquela cruz. Ninguém explica, ninguém supera, ninguém supera o seu amor.